até ao Minho, do Alentejo aos Açores, eu já tenho o meu caminho. Venham daí, meus senhores. Se já veio a Bragança, de Lisboa ao Funchal, vamos todos sem tardança conhecer bem Portugal. Até